dupla sueca The Knife, o seu último trabalho, Shaking the Habitual, a dar as boas-vindas a mais uma emissão de Orelha Extra, canal auditivo suplementar, apresentação de Fernando Cabrita, já habitual. O tema foi Wrap Your Arms Around Me, e anda a fazer falta um pouco de rock escorregadio, nem que seja disfarçado de jazz. We'll be right back. do aconchego de Wrap Your Arms Around Me, da dupla de irmãos The Knife, Slippery Rock, assim se chama o último trabalho para Mostly Other People do The Killing, ficamos com Yo, Yo, Yoth. E vamos lá partir um bocadinho a loiça, não literalmente. Continuamos ainda pela Escandinávia. Shining, o último trabalho, 111, My Dying Drive. Oh my gosh. Orelha Extra. Vemos com os ouvidos. Thank you. Lisa Bargold tem andado numa de trabalhos em duos, depois do excelente disco Mimicry com Alvin Otto, regressa agora com este Still Smiling, aliado ao italiano Teo Teardo, infelizmente um disco não tão bom como esse outro, e por aqui hoje foi a vez de darmos a ouvir Axolotl, ainda a primeira das duas partes de Orelha Extra, o regresso também de um músico muito do nosso agrado, não só por assinar discos com o seu nome próprio, Liam Mays, mas também enquanto Plush, ainda há uns meses atrás, por aqui recuperámos o primeiro álbum precisamente de Plush, More You Becomes You. E Liam Mays de regresso agora com banda sonora para o filme A Glimpse Inside the Mind of Charles Swan III. Infelizmente há por aqui temas originais poucos, salvo erro um ou dois, a maior parte das canções que estão incluídas neste disco são recriações ou mesmo outras que já estavam em trabalhos anteriores de Liam Mays. Vamos ficar precisamente com uma dessas, Os Blues. Thank you. But the worst thing about it is what you become when you're living for something, for being someone. But the worst thing about it is what you become. My creation has drowned me. Pode dizer que seja um disco novo para Liam Mays, é a banda sonora do filme de Roman Coppola, A Glimpse Inside the Mind of Charles Swann III, e ficamos com um tema que já conhecíamos do álbum Fed, assinado por Plush, o alter ego de Mr. Hayes. O tema foi precisamente os Blues. De regresso também à histórica formação norte-americana Man or Astro Man, novo disco ao fim de alguns bons anos, também não adianta muito à excelente carreira dos Man or Astro Man, mas a fazerem aquilo que eles bem sabem, sci-fi retro surf music, dizemos nós, chama-se Defcon 5, 4, 3, 2, 1. Vamos ficar com os dois primeiros temas, Defcon 5 e Antimatter Man. We'll be right back.

Mason a servir-nos de boa música desde os tempos da Beta Bands. Este é o seu último longa duração em nome próprio, Monkey Minds in the Devil's Time. Ouvimos dois temas, o primeiro um tributo a Ayrton Senna, The Last of the Heroes, e depois Lonely, muito ao jeito de Jason Pierce e os Spiritualized. E tivemos primeiro Tape 1 e agora Tape 2, Young Fathers. The nature is nurture, in response to this amicable lecture. Could it be written underneath the lecture? Play fair, false pretenses, underhanded tactics, undermine the mind, add the balance to the debt when you hear the bells chime. Stuck up noses, retract slowly, detach the slack slogan, pick up only. I heard it in a monologue, yeah. Great consideration on a motorway travelodge. Stand up, rip your honors off, pay in history, survival of the cannonballs. Mother doesn't sleep well if I'm not in town. She couldn't give a fuck if the exchange rate is down. Succumb to the roach in the service of hope. Gather all the children and head for the coast. Coast, coast, coast. Come to life, you're dead. De Edimburgo, Young Fathers, depois da estreia com o EP Tape 1, agora o álbum Tape 2, estreámos o mesmo por aqui com Come to Life, e quem nos conhece já anda a estranhar há muito a falta de, por aqui, neste espaço, de Richard Thompson. Time. esteve ainda por aqui, não tinha soado. Good things happen to bad people. E vice-versa, dizemos nós. Richard Thompson, do seu último trabalho, Electric. Disorder, arrangement, disunion, jumble, mix up. Artistas incoerentes, canções contraditórias, temas conflituosos, sons em delírio. Orelha Extra, um cozinhado desconexo, de Fernando Cabrita. Thank you. os Niaz do EP Summit The Acoustic com Nalona, darem por finalizada a primeira das duas horas de Orelha Extra, bem como Kurt Vile de Waking on a Pretty Days. Yeah.

God, it doesn't matter. All the travel turned up loud. The concrete saints are beaming proud. And I am falling asleep or in love. I've been walking circles over our expensive lawn. Pull out the weeds, but I'm not sure why they're not supposed to live. I call up my ex-girlfriends just to hear if they have breath left. I used to think they'd disappear. Excelente músico norte-americano que não é conhecido de muita gente. Ele compõe principalmente para teatro e filmes, mas que finalmente lança novo trabalho a solo. Chama-se Primary Perception. Ficamos no início desta segunda e última parte de Orelha Extra com True Hearts Are International as War e Expense Reports. Orelha Extra no ar através da Ruby, UFSCar, Rua Castrense, RUC e Radio 23. Vamos continuar com o EP de dois temas, bem longos, cada um deles, 15 minutos e qualquer coisa, dos VED, chama-se Spectra. Semana passada ouvimos precisamente o tema título e desta vez vamos ouvir o lado B, que traz Starokorokash. Ficam por aqui agora os VED. entered a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18... Get out, goddammit! Get the point good. Enough? Shindu. Y'all ready for this? Orelha extra, como orelha mais, prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. Carreira dos Dick Diver, na boa velha tradição de pop australiana, o seu segundo e último trabalho, Calendar Days, ficamos com Water Damage e escrevemos por aí algures que nem só de Gillian Welsh se faz a dieta de um homem, há que colocar também um pouco de Patty Griffin. O último American Kid, Gonna Miss You When You're Gone. gonna miss you when you're gone. I know you don't believe that they're wrong. There's gonna be some rainy Sunday, wishing one day maybe I'm getting ahead of myself. I know it is somewhere else. And now the secrets that you keep will be the things I'll never know. It doesn't matter either way. I still miss you when you go. I'm gonna miss you when you're gone. I know you don't believe that you're wrong. There's gonna be some strangers laughing through the hotel walls, and I'm gonna wish your footsteps would come walking down the hall, and the moon will be high, bright as a pearl, shining through my window on the dark side of the world. We'll be right back. e duas boas surpresas quase a meio deste 2013. Primeiro, o regresso do trio Terry Mills, o álbum Zed Out, de onde retiramos New Chlorine e Sunburn, e também outros americanos, uns que assinam com 3 pontos de exclamação e que se convencionou dizer Chick, Chick, Chick, o novo Thriller. Yeah. o punk funk não desapareceu com os LCD Sound System, os Chick Chick Chick ainda por aí andam e recomendam-se. Do novo Thriller, Get That Rhythm Right. E Mark Ribot, Shahzad Ismaili e Chess Smith, Ceramic Dog. Thank you. Estamos de saída, é o final de mais 2 horas de Orelha Extra, canal auditivo suplementar, podcast em www.orelhaextra.com e o contacto eletrónico através do e-mail orelhaextra@sapo.pt. Para trás, o último Ceramic Dog, Your Turn, o tema foi Bread and Roses, e vamos terminar com Chris Samey. Já não há por aqui DBs, desde a semana passada, mas o novo álbum de Chris Samey, Lovesick Blues, continua a marcar presença. Ficamos então com The Room Above the Bookstore. Tchau, até para a semana. It's a Leonard Cohen morning. We are sitting all alone at a cafe in the quarter with espresso and a scone. And you talk about last evening in a sly, ironic tone while waiters clear the table. Sparrows clean the bones. We are hidden in the shadows with the neon lights aglow. And I watch as your eyes flicker and the taxis come and go. My attention for the moment is distracted by the sound of the telegraphic chatter of the rain as it drips down, as it sweeps a battered napkin to the gutter through the ground, where it washes toward the river as it travels through the town. Like the sound of my own voice as I struggle for the words, you are asking if I recognize the song that we just heard. Sat down at the table that is next to you and me, with black and blue sunglasses and an air of mystery. And we speculate that she is someone famous from the screen. You remember an appointment, you're searching through your the clutter and the ointment and the perfume from a lab. In the hotel round the corner, we have packed our memories. We've pocketed our souvenirs and folded our unease. You are certain you left something back there in the room, in the armoire by the mirror perhaps, but the taxi's coming soon. That will hearts broken like our hourglass, whose sands have all run out.